Nossa Amador, boa noite, eu vou na 2 para a primeira e boa noite, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2 para a primeira. Táxi 490 com 100 a bordo, 3:30, alterna Aracaju. Confirmando 100 a bordo. Gente, táxi direita via Índia, quando você espera a torre 1 no início desse 95, ajuste no 022 do bom voo, azul 4980. Direita, espera 295, 4980, boa. Fechando 6284, observe táxi da aeronave da Azul, ingressa para o portão 03. Ok, observando o tráfego da Azul, ingressa direto para o 3, será mais 2. Para 1809. Está exigindo 1970. Executando o localizador, 5972. 5972, chame a torre 1895. 5975, boa noite. Boa noite, torre 5972 da Rio, está interceptando a LS. Boa noite, Rio 5972, continua a aproximação, reportando externo com o trem checado, ajuste na 022. Acende, fuma externo na 022, 5972. Para o 612, gol 16, correção, gol 970, seu solo 58, liberou no 21, décima 1. 21, boa. Salvador, azul 4980.0. Boa noite, azul 4980, mantenha a pausa de espera. Sim. Mestre Juliette. Alfa vai estar uma chamada da Juliette, 970. Externo, 5972. 5972, cheque o trem, pouso autorizado, no 60 graus, 109. Checado, limpo pouso, 5972. Taxi, Rapazio 84. Rapazio 84, taxi approved by a man, apron, taxi to India. At holding point, call tower 118.95 at cemetery 1022, have a good flight. Okay, Juliet, Alpha, India, Europa, 04, west. Para 170, airway 330, da Aero Europa, agora partindo para o ponto de espera, portão 11, após o mês, autorizado a ingressar Juliet, portão 02. Gente, após o Air Europa, ingressa Juliette 02, o gol 1970, boa. Estabilidade no X-Ray 10, gol 1970. 970, chame a torre 11895. 11895, 970, uma boa noite. Controle de Salvador, na 3178, informação eco, boa noite. Azul 78, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 022. Desça 2000, pro Ituna, ajuste no 022, na 3178, muito obrigado. Para 6313, chame Recife, frequência 13325. Serrania 313. Escuta. Centro Recife agora, frequência 13325. 13325, Serrania 313, uma boa noite. Salvador, boa noite, Gol 9970. 9970, continue aguardando a pista livre. Continua aguardando. Rio 5972, seu sala 02, liberou via ECO, no 21, no décimo a 1. 21 no 1, 5972. Solo, boa noite, 5972, liberou na sua escuta. Rio 5972, boa noite, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada em 6. Europa 084, cover the ground. Yeah, go ahead, Europa 084, 1195, confirm. Please, could you taxi ahead a little bit? Boeing 737 of the company will park on gate 06. Yeah, will do, thank you. Tower 118, decimal 95. 995, Europa 084. Zero, segue pro 2, confirmando. Filho, prosseguindo pro 2, já foi. Deixa eu pedir pro Europa estar aqui um pouco mais à frente para permitir a sua passagem. Ok, então vamos ver o som pro 2, obrigado. Quatro Lima, mantém, pista na 0. Lima tem passando, certo. Gateway Europa 084 with you, holding point runway 10. No position to form, maintain position. All position Europa 084. Gol 970, seu solo 04, libera a direita via Fox, no 21, décima 1. Fox 21, bom serviço. Alô, Salvador, boa noite, Gol 1970, livrou na Foxtrot. Gol 1970, boa noite, taxi de Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. Arapa 08, falling up and right, runway 10. Arapa, falling up, runway 10, Arapa 084. Azul 4980, decola da 06, chama o controle 120, décima 8. 208, controle 4980, boa.

Europa 084. Yeah, who has the Europa 084? Fly heading VUNOT position, Vito Uniform, November, Oscar Kilo. There to India, Lima, November, Oscar, say again the waypoint, please. November, Oscar, Victor, Uniform, Kilo. Okay, there to November, Oscar, Victor, Uniform, Kilo, Europa 04. Oh, sorry, negative. We don't have that point in our database, Europa 04. November, Uniform, Vitor S. Kakilo? Mr. Mike. No negative. We don't have November, Jennifer, Victor, Oscar, Kilo in our database. Anyway. Tá na final da 10 na 3178. 3178 chama a torre 19895. 2953, 178. Boa noite, Recife, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida por Cajamo Caju, via rota do plano de voo. 5421 no transponder, controle 120 decimal 8. 2330 para Recife, decolando da 10, por Cajamo Caju, pergulou 17, companhia de voo 2421, código transponder 208, controle para 2330 ao fim. Na 3605, correto, sempre eu quero pushback acionamento. Chama lá. Oi, Salvador, Tan 31978, final da 10. Station 31978, pouso autorizado, nome é 0 grau, 099. Autorizado pouso, Tan 31978. Whisky Oscar Tango, bom dia, vou direto ITAP, informe de áudio descida. 723, desce para 2 mil pés, chegada Bonk, sem restrições, ajuste no 022. 3 mil pés na Bonk, sem restrição, com 322, bom, né, 23. Salvador Clearance, good evening. Zero 973, we have information, Echo. 9973, good evening. Send the backer copy. Roger, send the one. Frequency 12685. 12685, we're bound 0 and 4, bye-bye. Right. 6-5. Salvador, tá 3178, segura. 3178, boa noite, táxi de Alfa, chamando-se Juliette. De Alfa, vai chamando-se Juliette, tá 3178, observe a aeronave da companhia puxando no 05 após o ingresso de Juliette, passar o 07. Gente, após a aeronave da companhia, a aeronave pushback vai ingressar para o 07, tá? 3178. Zero 9973, the ground. Go ahead, 09973. We have a problem with your flight plan. We don't have this clock. We'll contact your receive center. Please stand by. Roger, stand by, 09973. controle Salvador, passaria do 2224, informação Eco. Passaredo 2224, a sua identificação, prossegue subvetor na proa 075. Proa 075, o 2224, assim que possível vá à proa de Tapsian. Necessidade de desvio informe. Será decorado para sequência. Sente o 2224, mantenha a proa 075 para a sequência. Controle ao gol 1868, em descida passo 210 para o 190. 168, desça para 2000 pés, ajuste no 022, na proa de Duna. Está na proa de Duna, 10 para 2000, com 1022 na ajuste. Sempre a informação é. Controle Salvador, Salvador, o Whisky, Oscar Tango, ligado. Oscar Tango, desça para 2000 pés, ajuste 1022. Ajuste, Mátio Índia, 1895, com na torre do ponto Canal. São 3365, grande bom trabalho, gente. Se para 4000 pés, ajuste 1022. 4000, 1022, o passageiro 224. Informe que está sendo ultrapassado pela esquerda por um Boeing 737-800 da Gol. Ciente visual 2224. Copy. Go ahead, 0993. To call things at level 360, departure runway 10, right turn. Dial Leda Motiva departure via upper slow 10. 5436, Fox Salvador approach 120.8. Roger, clear to call things by level 360, via upper slow 10. Take off runway 10, right turn after, dial Leda Motiva. Clock code 5436 and flight control 120.8. Zero 9973. Zero 9973 is correct. Come ready for pushback and start. Roger. We'll confirm. Torre Salvador, cordial. E Celta 3365, ponto 0.0, pronto. São 3305, boa noite, autorizado a linha de colar, pistão no zero, vento no 60 graus, 07 mais. Autorizado a linha de colar, alta 3305. Cópia. Bom, zero, 9973. Go ahead. Ready for pushback and start. Curve is on April 3, coming right for push, for taxi. Okay, thank you. Diz que o F Catango, reparação para o sequenciamento, curva à esquerda para o L020. 0020, está certo. It será radial 270 de Salvador. It radial 270 de Salvador, está certo. Bom, 868, informa o tráfego, posição de 2 horas, 11 milhas, cruzando 060 para 2000 pés, é um Charlie 208. Thank you, vou no 868. Desce restrito 060, aguardando o cruzamento para prosseguir na descida. 060 restrito, bom 1868. A 3305, decolar 230, chama o controle 120, decimal 8. 308, boa. Salvador, boa noite, na 3305. 3305, contato radar, sobre o 330 via PUCA. 330 via PUCA, o 05. We have 02 Southern Ward, 4 hours and 15 minutes off endurance, alternating Guarulhos. Press 0430. That's the first. 0415. 0415, taxi approved via 3 apron 3 and apron SX3 India. At holding point, call tower 118-905 at 7-0-1-0-2-2. Have a good flight. Roger that. Clear taxi via apron 3 main apron and India to holding point 1-0. We'll call tower 118-905 and QNH 1-0-2. Have a good report localizado. SK 2000, report is unlockable on 8 merit. Quero pushback assim que a aeronave do Sideral passar a retaguarda. Chame pelo seu ataque. Excelente, é um módulo Sideral então. 6224. Alô, boa noite. Eu vou no 1-3-4 da Alfa, da autorização Maceió. Com o 1-1-1-1. 134, boa noite, para Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pucajá, Mucaju, via Brasil 17. 5435, transponder, controle 120.8. Radial 300 Salvador. Direita 050, iniciar 300 Salvador. Mesma boa noite, passando externo, baixar travado visual. Autorizado 350, para Maceió, com o plano de voo. Decolando 10, primeira curva à esquerda, Bucajá, Mucaju, a sair. 5435, transponder 208, ao controle do voo 1134. Voo 1134, correto, sempre espero para o pushback ensinamento. Vai chamar a pushback ensinamento no 134, obrigado. Passarelo 2224, curva à esquerda para o 050. Esquerda 050, 224. Controle 1878 no limite da 300. 188868, confirma pro. Do não, 868. Corrija sua proa. Vou para a Duna 080 agora. Está mantendo 082, o gol 1868. Esquece Cartango, mantém ainda a proa. Em caso de falha, em 2 minutos, voa Duna e completa ele. Passarelo 2224, para interceptar o curso localizador, direita 060, desce para 2000 pés. 060, 2000 pés, o 224. É 212, via Mário para 2000 pés. Está 10, curva direita, subida da El, Lina, Mótiva, via Brasil 10 até Taubaté. 5433, transponder, controle 120.8. Lana, Pedro, Edson, Lima, 0. Roger, Lana, também tem Romeo 10, será o 997. Para Guarulhos, saída da El, Lina, Mótiva, após uniformes Zulu 10 até Taubaté. Transponder 5433, controle 1208. Decola com curva direita, chamará quando pronto para puxo acionamento. Sim, 5963, o planejamento está correto. 7 direita para 085. 085, 224. Whisky Oscar Tango, curva direita para 100. Azul 4235, via bons para 2000 pés, ajuste no 022. Via bons, 2000 pés, 022. 41, 1208, via pro novembro 857, até Mongo, 9407. Gol 1727, protegimento correto, sempre para o pushback acionamento. Solo, gol 1723, na boa noite. Gol 1723, taxi via Alfa, chama Anjo Juliette. Alfa chama Anjo Juliette, gol 1723. Salvador, gol 1868, agora 2 milhas de espera. Boa noite, gol 1868, continua a aproximação, aguardando. Pista livre. Aguardando, 2685. 1285, com receita 36, boa. Esquiosca Tango para o curso do localizador, curva direita, proa 140. Direita 140, 24. Temos 112 a bordo. 2 horas e 40, alternando Salvador. Baixando a 6224, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 1, 8, 95, ajuste no 022, bom voo. 1895, ponto de espera no 0. Luna 73 autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Luna 723. Total departure, serial 9973. Serial 9973, with the contact cloud level 360, red dial of departure. Roger, climb to 360, dial departure, serial 9973. Livre pouso na pista 10, gol 1868. Na torre 1895. 1895, 2224. Torre Salvador, passageiro 2224. Passageiro 2224, continua a aproximação, chama a passagem externa que tem embaixo, checado. Sente o 2224, vai reportar mais próximo com o chefe de trem. Autorizada Galeão, nível 400. Decola da 1 a 0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, e upper November 857, até Mouf. 5426, transponder, controle 120, decima 8. Ah, por gentileza, eu não copiei, não consegui copiar, podia repetir. Galeão, nível 400 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. The upper, November 857, até Mouf. 5426, transponder, controle 120, decimal 8. Tem autorizado 400, Galeão, decola pista 10, curva direita da El, Leda, Iruli, dona Fora, November 857, até Mouf. 5426, 208, 5972. E 5972, após Leda, voa Irumi. Índia, Romeu, uniforme, Mike Índia. O comportamento está correto, sempre pronto para o pushback acionamento. Afirmativo, Irô. 972 está pronto para o pushback acionamento. Parte 3, por favor. Parte 3, autorizado a chamar táxi, Rio 5972. Vou 1868, livrou. Vou 1868, táxi via alta chamamento de Viet. Confirme Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Reportarei, 868. Salvador, gol 1134, no 02, pushback acionamento. 02, autorizado a chamar táxi, gol 1134. Autorizado, vai chamar para o 1134. Salvador, Federal 993, request Spotify, heading, please. Federal 9973, call now, receive center frequency 126, correction, 133.25. 133.25, Federal 9973, thank you. Olhou isso, Oscar Tango estabilizado. Oscar Tango, complete final LS, chama torre 1918, decimal 95. 1895, muito obrigado, Oscar Tango. 4235, reduza para 2109. 2109, 4235. Na 6212, autorizado LS, ajuste no 022. Oscar Tango. Romeo Whisky, a Sky Tango, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, eu estou aceitando. Salvador, 862, 24. 224, contato radar, suba nível 190, saída Conte. Conte, 190 nível. Luiz, Mary, mantém essa direita. Gostaria do 2224 na sua luz 44, libera direita. Diagonal 21, decimal 1. 211, 2224. Paulo Salvador, passaria do 2224. Passaria do 2224, boa noite. Passe via Alfa, quilo 43, posição indicada em Lima. Alfa, quilo 43, passaria do 2224. Rio 5974, chamada para início do pushback? Está pronto, no momento, senhor. 5974, poderia confirmar com a gente a posição que se encontra? Salvador, Rio 5974, direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0225, no bom voo. Direita Índia, lá no ponto de espera, na torre 1895, voo 1-1-3-4, boa noite, obrigado. 1-8-6-8, observe a aeronave da companhia, ingresso Juliette 01. Juliette para 01, voo 1-8-6-8. Passaria durante a sua aeronave da RI, enchendo o pushback no pátio 3, não interfere com o parqueamento. Senso 224. Rio 5972, aeronave da passaria de ingresso no pátio 3, não interfere com o pushback. Sim, 72. Alô, Salvador, é o Rio 5974. Rio 5974, prossiga. Solicita o estacionamento. Número 2 no pátio 3, aguarde. Ok, confirme agora. Para recebendo 5. Graças, está descendo para 2000, com 1023, para onde do nada. O Paulo pode confirmar a posição para o passareiro 2224. Passareiro 2224 tem indicado aqui a 5 Lima. 5 Lima, se a gente não está ainda visual com o parqueador. Um 3-4, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhe e mantém no 1-0, no 1-3-4. Meu whisky é o SK Tango, solo aos 4-7, espera a próxima interseção à direita, via Delta. Chama o solo em 1-2-1, decimal 9, corrija 1-2-1-1. Papa Romeu, O Whiskey Oscar Tango te considera a última autorização, mantém posição de seu taxi 3kg. Gostaria de autorização de confirme de avisar o fiscalizador? Ainda não, senhorita. Eu acho que ele chegou agora aqui no veículo. Gente. Táxi 5972, 3 abortos, 340, alternar, 40. 5972, táxi autorizado via Patin, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste 10022. Pátio principal, Índia 1895, 1022, 5972. O táxi do 67 da companhia, o Rio 5974, poderá iniciar? Negativo, 5974, tem aeronave agora, um cara vai iniciar a retaguarda, após o cara vão ser autorizados. Positivo. O Whiskey Oscar Tango ingressa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 7. Meia 212, cheque o trem, pouso autorizado, no 60 graus, 099. Baixada e travada, livre e pouso, 6212. Bom, 9-3-4, decolado às 4-9, chama o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208 agora, obrigado, boa noite. 7, assim que o mesmo livrar a retaguarda, coordena a equipe de solo, reporta táxi. Positivo, após o cara, vai reportar a táxi, eu digo por 350 via Puca, 1-9-3-4. Estabilizou a ILS, o azul para 235. O 4235, chame a torre 11895. 1895. Salvador, chame a 224. 159. Alterna Campinas, tem 1340. 94.07, autorizado táxi via parte 1, índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 022, bom voo. Índia, 9295, agora no 022, vamos para lá, careca. Trune Salvador, autoriza o voo 1134 voar Aracaju. Controle, copiou o voo 1134. Aguarde. Aguardando. Meia 212, no solo 52, liberou 121, 1. 21, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. O azul 4235, sinal normal. Azul 4235, pouso autorizado, 160 graus, 099. Pedro Pouso, 4235. Qual é que é autorizado, Aracanjo? Aracanjo, na toa, obrigado. O 3600, autorizado DLS, ajuste no 022. Linha 224, serviço radar encerrado, chama era Cajun 203. 203, chama 6224. Na 6212, mantenha antes daquilo, assim que o mesmo inicial, tá? Tem livre ingresso, posição prevista às 6 Lima, atente a sinalizador. Ah, sim, após o Rio, ingresso aquilo, atente a balizador, 6212. Salvador é o Rio 5974, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão, 3 a bordo. Rio 5974, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 022, bom voo. Gente, táxi via parte Índia, no ponto de espera, 118.95, ajustado 1022, boa. Azul quase 235, no solo 54, libera a próxima direita via Fox, chama o solo 121, décima 1. Via Fox, 31, agora com a rádio. Tampai, X-Ray Alpha. X-Ray Alpha, boa noite, prossiga. Autorização da ponte 7 para posição remota 1241. Sol Salvador Azul 4235, Libro. 4235, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 4235. Alfa, autorizado, 6212, peça aqui. 6212, afirmo, quilo, posição prevista é 6 Lima do Pátio 3, atento ao sinalizador. Obrigado, vai ingressar. Mike, X-Ray Alfa, confirma a posição que se encontra, posição 7 do Pátio 1 ou Pátio 3? 7, parte 1, desculpa. Quente, o Mike foi Alfa, aguarde para o início do reboque. Aguarde, obrigado. Quatro, dois, três.